Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 282. Hoje, à semelhança de algumas situações anteriores, lançamos um olhar sobre alguma da produção dos audiolivros. Não é assim, António? Apresenta o que é que temos para hoje. Volta e meia em Livros com Rumo, também damos oportunidade aos audiolivros. Apesar de haver sempre aquela colagem a este tipo de material, o apocalipse para o livro em formato papel, vem aí o fim dos tempos, novas linguagens, novas tecnologias implicam normalmente depois essa noção de assertividade que o livro, o tradicional livro, tem os dias contados. Há algumas dúvidas sobre isso, de qualquer das formas, Livros com Rumo também não deixa de dar a oportunidade, ou pelo menos a possibilidade de perceber e entender quais são as últimas propostas, aquelas mais interessantes, neste domínio dos audiolivros. E então, assim, esta semana, temos aqui Memórias de um Craque, de Fernando Assis Pacheco, uma edição da Boca, pequenas crónicas, pequenos textos que o escritor português foi deixando em alguma imprensa nacional, e tudo à volta de uma das suas grandes paixões, que se sabe que era o futebol. A outra, temos também uma proposta no domínio da paraliteratura, se quisermos designá-la assim, uma banda, ou pelo menos um coletivo musical que tem a sua origem em Braga, e pelo menos alguns dos elementos fazem parte dos Mão Morta, uma banda emblemática do novo rock português, e chama-se Estilhaços e Cesarini, textos e poemas de Adolfo Luxúria Canibal, o frontman da banda Mão Morta, e depois a recuperação de alguns textos do grande poeta surrealista português e outras designações afins, como pintor e tudo, usando aqui o jargão de Almada Negreiros, Mário Cesarino de Vasconcelos, e isto uma proposta da Assírio e Alvim. Apesar dos audiolivros, melhores leituras e boa noite. Começamos a nossa apresentação de Estilhaços e Cesarini, uma edição da Assírio e Alvim e da Sons, Fundação Cupertino de Miranda, com o Orçamento Geral do Estado, um texto de Adolfo Luxúria Canibal, com música de António Rafael, Henrique Fernandes e Jorge Coelho. Sentado, com a cabeça a latejar no silêncio da noite, cortado pelo tic-tac ininterrupto do despertador redondo ao pé da cama, queria não ter de fazer o trabalho sobre o Orçamento Geral do Estado que tenho de entregar amanhã. Da rua, através da persiana da varanda, vem-me agora o matraquear exaustivo do carro do lixo. E de vez em quando, o deslizar de um automóvel na quietude da noite. Ou o ruído de um avião fazendo estremecer as vidraças. De partida para a América, ou chegando de Paris. Um Um calor obsessivo transpira-me a blusa. Olhando para o manual de finanças públicas, suspiro e deixo-me levar nebulosamente pela frescura de um giro de elétrico, sonhando com o meu trajeto preferido e tão poucas vezes percorrido, o 28 dos prazeres até à graça. Imagino-me comodamente sentado à janela, no banco da frente, envergando uma camisa leve, azul e branca. Senta-se com as bengalas a seu lado um homem já de idade, uma adolescente de cara inocente, mas bonitinha, mostrando as pernas magras, embora belas, através de uns calções cor de laranja. Acomoda-se no banco do outro lado. O guarda-freios é um tipo baixo e atarracado, sob a farda cinzenta da companhia. O casaco pendurou do lado esquerdo e as mangas da camisa azul pálido vão arregaçadas. Tem a testa gotejada de suor. Está um dia quente, abafado. E como é feriado, os residentes foram todos para a praia. O elétrico recebe mais gente, que se espalha preguiçosamente com exclamações e suspiros de calor, e arranca num estremeção, com os rodados a rangerem nos carris. O parapeito da janela, onde eu vou apoiado, recebe assim a aragem provocada pela velocidade, trepida e quase dá de si, chega a pensar. Atravessamos Campo de Ourique, com as suas ruas apinhadas de árvores frondosas, e uma outra pessoa aproveitando a sombra para se esquivar ao sol tórrido da tarde, já que não pôde deslocar-se até à costa ou ficar em casa a fazer a sesta. E chegamos à Estrela, com a basílica de enorme cúpula cor de leite do lado direito. Do lado esquerdo, cheio de crianças andando de baloiço ou escorregão, sob o olhar vigilante das mães, o jardim, enorme também, com velhos sentados em bancos, utilizando a sombra de mais um dia. Seguimos em frente, descendo a calçada da Estrela até São Bento, lentamente, parando aqui e ali, para deixar entrar uma mulher gorducha, de vestido azul às bolinhas brancas, sem mangas, e já sem cor, um lenço à volta da cabeça. Ou, de olhar distante, por detrás dos óculos grossos, em armação preta, um homem de fato ceboso, com uma perna estropiada, subindo pela frente, ajudado pelo guarda-freios. Passamos São Bento, e agora mais estreita, ladeada por prédios escurecidos, continuamos ainda pela calçada da Estrela, com negros de grandes bonés vermelhos e camisas floridas, conversando no passeio, em grupos de três, sobre as negras do bairro, talvez, ouvindo apenas passar o elétrico, até à calçada do Cobro, que subimos, olhando para raparigas de frescos trajes azuis e rosas, falando com homens pouco amigáveis. No Largo do Calhariz, desceu a adolescente bonita, de calções cor de laranja, e sorridente, tomou o elevador da Bica. Vai talvez ter com o namorado, ou com alguma amiga que não vê todos os dias. Chegamos depois ao Camões, onde as pombas esvoaçam à volta da estátua do poeta, incitadas pelo fresco das árvores, na busca da comida que os habitantes da zona lhes vêm trazer. Alguns reformados descansam a velhice nos bancos do largo. Aquele, de camisete verde sobre uma blusa cor de cenoura, na fala com um rapaz novo, era empregado de uma empresa de segurança, conhecido pela sua incorruptibilidade. O seu interlocutor tem estatura mediana e arreguila no seu fato de ganga coçada. E como está desempregado, vende acha aos turistas, ou vai fazendo os roubitos, coisa pouca, juntamente com aquele grupo além, na ponta do largo, tediosamente a ver as pessoas a passar. Descemos para o Chiado, onde se podem observar mulheres olhando para as montras das lojas e sentir mesmo um certo frenesinho, apesar de ser feriado. E continuamos pela António Maria Cardoso, deserta e soalheira, com o azul calmo do Tejo ao fundo. Percorremos depois a calçada de São Francisco, uma artéria íngreme e sombria, com o seu declive alucinante e real, tipo montanha-russa, sempre em curva. Primeiro, duas pequenas. A seguir, uma maior, parecendo nunca mais acabar, que nos chuga de uma zona relativamente desordenada para nos expelir na geometria da Baixa Pombalina. A Rua da Conceição. Uma reta comprida na planura do terreno, cruzando-se com mais seis ou sete retas, todas idênticas e todas saturadas de automóveis e pessoas, não obstante o encerramento dos bancos. Subimos então ao Largo da Madalena, com a sua igrejinha dedicada à santa do mesmo nome, por cuja porta acaba de surgir para a claridade do dia uma mulher vestida de preto. E continuamos pela Rua e Largo de Santo António da Sé, com a sua ala arborizada, até ao Largo da Sé, onde se ergue a catedral de fachada românica. Ao recanto, do lado direito do largo, numa espécie de jardim, existem árvores em cuja sombra descansam reformados. Vejam aquele, de árvore nascerão, vermelhudo, os cabelos brancos a contrastar com o castanho do boné, refastelado no banco, camisa azul clara enxovalhada e mangas arregaçadas, a balbuciar, de olhar fixo por cima dos óculos estragados, a culpa foi toda tua, a culpa foi toda tua, em tom sublinhado aos passantes e companheiros de entardecer. Seguimos, subindo sempre, pelo pátio do Aljube, na sua estranheza medieva, até ao Largo de Santa Luzia. Aí, no seu jardim miradouro, em cuecas ou em pelote, com a chifrineira característica, miúdos, sob o olhar invejoso de velhos e alguns jovens, sem idade para essas coisas, tomam banho num tanque de água esverdeada. Na sombra da capelinha, ao cimo do largo, reformados, alheios ao que se passa em volta, jogam à bisca. E uma mulher, de lenço azul e branco na cabeça, que vende reboçados compridos, embrulhados em papel às riscas vermelho e brancas, juntamente com termossos amarelados, abana um leque de palha para afastar o calor. No Largo das Portas do Sol, passamos uma estátua branca de São Vicente, segurando uma caravela na mão esquerda, num cenário de telhados vermelhos, espraiando-se até o azul do rio, entrecortado ocasionalmente por navios de tom escuro e acinzentado. Um grupo de turistas, loiros e ar angélico, enfiados nos seus trajes desbotados e estrangeiros, roxos, rosas, amarelos, vermelhos, brancos, tira fotografias de ocasião e retratos familiares, ouvindo a história de Cicerone. Seguimos viagem, descendo a Rua de Santo Tomé, até às Escolas Gerais, larga e batida pelo sol no início, da largura do elétrico e sombria depois, com pessoas encostadas às casas, escurecidas pelos anos ou enfiadas nos vãos das portas. Numa curva ao fundo, um empregado de carris sinaliza o tráfego, vermelho e verde, à sombra de uma árvore, espreitando para idosos a mitigar a sede no recolhimento bafioso da tasca ao lado. Dobrada a curva, passamos por uma zona mais larga, onde se cruzam os automóveis, e entramos na calçada de São Vicente, novamente estreita e sombria, subindo sinuosa até um cruzamento onde outro empregado de carris regula o trânsito do vão de uma porta carcomida. Chegamos depois ao Largo de São Vicente, com a igreja do lado direito, sóbria, em estilo jesuítico. Continuamos, subindo a voz do operário, larga e soalheira, com roupa branca pendurada nas janelas e varandas das casas, revestidas a azulejos azuis. Os miúdos, de cabelo molhado e camisas na mão, correm à passagem do elétrico, pendurando-se com grande algazarra na plataforma traseira. Devem vir de tomar banho. Logo chegamos ao topo, o Largo da Graça, na sua indolência provinciana, de fim de tarde batida pelo sol. Quão fugaz, mas ao mesmo tempo instrutiva, foi a nossa viagem. Vimos traquinice que atraia, devaneio jovem e azedume doce. Olhamos para casas descoloradas e igrejas antigas. Ouvimos o ranger do elétrico e apreciamos o fresco da aragem. Que mais podemos fazer se não continuar? E isso não podemos fazer. E na altura em que os últimos miúdos chegam ao Largo, arfando da subida e da corrida atrás do elétrico, a sua imagem dilui-se no tic-tac ininterrupto do despertador redondo ao pé da cama, fazendo-me regressar à transpiração obsessiva do calor da blusa e ao trabalho sobre o Orçamento Geral do Estado, origem do meu devaneio entre os prazeres e a graça. Apresentamos agora dois poemas de Mário de Cesarini, também na voz de Adolfo Luxúria Canibal. Primeiro, You Are Welcome to Elsinore e Exercício Espiritual. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam. E podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente, de costas. Altas flores venenosas, portas por abrir, e escadas e ponteiros, e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Thank you. as palavras, os empardados, e entre nós e as palavras, o nosso dever. Falar. É preciso dizer rosa, em vez de dizer ideia. É preciso dizer azul, em vez de dizer pantera. É preciso dizer febre, em vez de dizer inocência. É preciso dizer o mundo, em vez de dizer um homem. É preciso dizer Maria. Em vez de dizer Aurora. de que velho Porto era o adolescente. Cingiam-lhe a boca, água e nevoeiro. Tinha muita pouca falta de dinheiro. Bom barco subido aos da Marigualha, tens o ombro ferido até à fornalha. Bom barco subido aos da Marigualha, tens o ombro ferido até à fornalha. Mudamos de audiolivro e mudamos também de registro. Temos agora para apresentar duas das crónicas publicadas no Jornal Record e mais tarde compiladas na obra Memórias de um Craque, da autoria de Fernando Assis Pacheco. Esta é uma edição da Boca. A narração está a cargo de Nuno Moura. Fernando Assis Pacheco, Memórias de um Craque. De como fiz a minha iniciação desportiva, hesitando entre a arte de guarda-redes e a de pedróbulo da Quinta do Lopes. O Eusébio marca livres de 30 metros. O Artur Jorge chuta em moinho. O Dinis faz fintas à bandeirola de canto. Mas eu fui o maior craque da Rua Guerra Junqueiro e está para nascer um sucessor digno desse título. A Rua Guerra Junqueiro continua no mesmo sítio, isto é, em Coimbra, capital da beira litoral, e creio que já de nascença tinha o quintal do Luís Marques 12 metros por 2,5, com a parede do prédio à esquerda de quem desce as escadas e um muro infelizmente não muito alto à direita, que era por onde galgávamos para o quintal do Lopes à procura da chincha. Uma tarde, estava o craque nos 5 anos, ouviu-se a frase entre todas decisiva. E se o miúdo jogasse à baliza? Vi-me subitamente presenteado com um boné e 2 lenços de assoar para as joalheiras. A maltose era mais velha, 9, 10 anos, e num relance percebi que o meu futuro desportivo, assaz brilhante nas épocas seguintes, poderia nem sequer começar. Ora, como isto de futebóis, mais vale um mergulho para o fotógrafo do que 2 meses no banco dos suplentes. O craque enfiou o boné bem enfiado na tola, arreganhou o pior dos sorrisos, grrr, e dispôs-se a gravar o nome completo sobre o cimento do quintal. É claro que a minha equipa ganhou, nem seria nunca de outro modo, pois logo à primeira investida do Toma Né Magalhães, esfola gatos, mata cães, fui-me a ele, encostei delicadamente a biqueira do sapato esquerdo ao tornozelo do artista, fiz força, uma força do catarino, como então se dizia, e apliquei-lhe o acelerador com algumas ganas e subeja intenção de brilhar. O Tomané desandou para as escadas agarrado ao tornozelo. Perguntaram-lhe se queria que trouxessem a bilha de água. — Quero, pois! — urrou. — Quero a bilha e quero um calhau para partir os focinhos a esse gajo do 118. Nessa tarde, afora o incidente relatado supra, correu tudo à medida dos meus mais veementes desejos. 5 defesas em reboleta, 3 por cima das sardinheiras, enfim um penalti socado por cima do muro, que ainda estou a ver o Luís Marques muito chagado, explicando-me assim. Vais lá tu que é para aprenderes a não armar ao barrigão, ouviste? Fui, sim, senhor, e deliciado. Daí a pouco terminava o prélio. Vitória dos portas pares, um convite ad eternum para aparecer sempre que entendesse. Durante mais de 7 anos não faltei ao compromisso. Como depois da jogatana era preciso secar as camisas, Luís Marques e seus muchachos costumavam trespassar-se até ao quintal do Lopes e entreter os derradeiros ócios antes da sopa da noite com um exercício de arremesso. Desta tarde me tornei o mais artilheiro dos pedróbulos da rua, com um saldo de 14 gatos só na semana de estreia. Quando ouço contar que o Zivotsky lançou o martelo a 70 metros e tal, batendo com isso os máximos reconhecidos e a reconhecer, debruço-me na janela da travessa do patrocínio e, deitando a Bia fora, ponho-me a pensar em quanto é cruel o mundo dos homens. Um recordista mundial que não dá nem uma calhoada num gato. Então isto chama-se pontaria. De como vi uns chapéus no ar e não era chuva, era, mas é a Rua Lourenço de Almeida Azevedo, no fim de um Académica União. A Rua Lourenço de Almeida Azevedo não teria significado por aí além na memória deste craque reformado se não desse a coincidência de ser por lá que se entra para o campo de Santa Cruz. Também se entra ou entrava pela Sereia, vulgo Parque de Santa Cruz, o que já constitui outro ângulo da história. Ora, o campo foi em tempos um lugar dileto de aprazíveis reuniões futebolísticas interarmas, sobretudo no que toca aos joguinhos Académica União. Se há algum craque no Calhabé, fica desde agora intimado a relatar o que sucedia no campo da Arregaça por ocasião dos desafios de retorno. Sabendo que essa coisa do Académica União fazia mal ao peito, o pai do craque procurava repetidamente dissuadi-lo da triste, para ele, aventura que consistia em estragar um domingo com futeboladas daquelas, ou seja, futebol, mais guarda-chuva, mais olés e saída aos tércios e mercurocromo. O craque é que não ia em tal ditadura. E, aos primeiros alvores do dito dia, ainda quentes os lençóis de cima e de baixo, aí-lo saltando em mortal duplo para o corredor e daqui para a casa de banho e desta para a cozinha a ver se já haveria pão fresco. Em sendo aí essas 8 da matina, ninguém encontraria o craque na quente domesticidade, antes de desalvor a ele para a Rua Lourenço de Almeida Azevedo, à cata de premonições. Sempre aparecia um jogador, sempre se via o roupeiro a tratar das véstias, sempre um velho adepto reunia em torno a si meia dúzia de ouvintes para mais um episódio do folhetim. No meu tempo é que era bom e agora está tudo falsificado, cheio de traidores à sacrossanta académica causa, que até já não vêm aos jogos. Depois era o almoço. O almoço em pânico. E fim do este era a escapadela de casa. Vou ali dar uma curva, é um instante. E raspa-te para Santa Cruz. Quase sempre havia uma alma caridosa que metia o craque na bancada dos sócios. Quer isto dizer que uma ou outra vez o craque ficava à porta da rua, remordendo as unhas e buscando entre o bruahá de dentro uma indicação sobre a marcha do placar. Foi de uma dessas raras vezes que o craque testemunhou o entremês chapéus de chuva no ar de autor anónimo. Tinha acabado o jogo com a União em vencedor. Dos portões refluía uma impressionante e vociferante multidão. Eis senão quando, a um grito de «Ai, o malandro que me bateu!», desatou tudo a pegar nos chapéus de chuva pelo cabo e era assim uma cena a correr, tipo Charlot no mudo, este que dá a chapéuzada naquele, aquele que retruca pronto e truca neste, e os cavalos a saltar e as meninas a aprender, e o craque muito enfiado a colecionar as duas pernas pela Rua Lourenço de Almeida Azevedo acima, direita à Quinta da Rainha, direita à Anter de Quental, onde então morava. Qualquer semelhança entre o entremês e uma bela sessão de charutada à portuguesa era, creio hoje, pura coincidência. Aliás, os tempos vão outros. Vão tão outros que há dias, tropeçando na Ferreira Borges com o meu ex-figadal inimigo unionista Raimundo, nos convidámos mutuamente para uma cervejola. Oh, Raimundo, aquilo é que era. Pois era, pá, volveu-me. Até te fui ao focinho e tudo. E eu a ti, ora essa, apressei-me a repontar. Pronto, pronto, lançou Raimundo em água fria. Outra cervejola? O Raimundo tinha uma habilidade especial para passar rasteiras sem se dar por nada. Como eu não lhe ficava atrás, muito pelo contrário, domingo de Académica União em que nos encontrássemos, ou segunda-feira ou mais tardar, perseguíamo-nos desta forma insidiosa, sempre com o nariz no ar, a fingir que éramos de alíneas diferentes. Quis pagar a conta, mas o Raimundo não deixou. Estás em Lisboa, pá. Agora de Coimbra sou eu. E dizia-me isto com os beiços gargalhosos, mesmo à malandro, à Raimundo. Ah, se o apanhava a jeito 20 anos atrás, que grande rasteira ao craque não lhe pregava agora mesmo. Arrepia, zagueiro, zagueiro. Limpa a área, zagueiro. Zagueiro, sai jogando, zagueiro, zagueiro, ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa, mas para ser um bom zagueiro, não pode ser muito sentimental, tem que ser sutil e elegante, ter sangue frio, acreditar em si e ser leal. Zagueiro tem que ser malandro, quando tiver perigo com a bola no chão, pensa rápido e rasteiro. Ou sai jogando ou joga a bola pro mato, pois o jogo é de campeonato. Tem que ser ciumento e ganhar todas as divididas e não deixar sobras pra ninguém. Essa guerra maravilhosa de 90 minutos, de 90 minutos. Zagueiro, arrepia, zagueiro. Zagueiro, arrepia, limpa a área, zagueiro. Zagueiro, limpa a área, zagueiro. Sai jogando, zagueiro. Zagueiro, arrepia. Fechamos assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 282, hoje emissão inteiramente dedicada a alguma da mais recente produção no domínio dos audiolivros. Tivemos por cá excertos de Estilhaços e Cesarini, com textos e poemas de Adolfo Luxúria Canibal e de Mário de Cesarini, numa edição da Assírio e Alvim e da Sons Fundação Cupertino de Miranda. Por último, tivemos também a oportunidade de escutar duas das crónicas publicadas nas Memórias de um Craque, com a narração de Nuno Moura, uma edição da Boca. Despedimos-nos com promessa de novo regresso já na próxima semana para a nova edição de Livros com Rumo. Contamos consigo.